YC407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Moço, com licença. Oi, pois não? Você pode pegar aquele produto ali pra mim? Ah, o crédito pra franquia do Banco do Nordeste? Claro. É sempre um prazer ver alguém interessado em implantar, ampliar ou modernizar a sua franquia. Quanto mais com a ajuda do Banco do Nordeste, que oferece os melhores juros e prazos do mercado. Banco do Nordeste, melhor para a sua empresa. 0800 728 3030. Mercado é o lugar ideal para você fazer comparações de preço. Agora, tem um produto que mercado nenhum oferece com vantagens iguais. O capital de giro do Banco do Nordeste. Só ele tem as menores taxas do mercado para você financiar a aquisição de matérias-primas, formação de estoques e pagamentos diversos da sua empresa. Capital de giro do Banco do Nordeste. Melhor para a sua empresa. 0800 728 3030. Com vocês, Cid Gomes. Todos os grandes projetos federais que hoje estão sendo realizados no Ceará, como a transposição do Rio São Francisco e a Transnordestina, contaram com o apoio dos deputados federais aliados do nosso governo. Eles foram fundamentais na hora de trazer mais investimentos do governo Lula para o Ceará. Por isso, vote nos deputados federais da coligação Um Ceará Melhor para Todos. Juntos, vamos fazer ainda mais. Coligação por um Ceará melhor para todos. No dia 3 de outubro, fique atento à sequência correta de votação para que o seu voto não seja nulo nem vá para outro candidato. O primeiro voto é para deputado estadual ou distrital. São 5 dígitos. Depois, o voto é para deputado federal. São 4 dígitos. Para senador, são 3 dígitos e 2 candidatos diferentes nessa etapa. O próximo voto é para governador, são 2 dígitos. Por último, são 2 dígitos para eleger o presidente. Quando você digitar os números dos seus candidatos, verá as fotos deles na tela da urna. Depois de votar em cada cargo em disputa, aperte a tecla Confirma ou, se necessário, acione a tecla Corrige e reinicie a operação. Para não correr o risco de esquecer os números das pessoas em quem vai votar, você pode levar uma cola, esse papel com espaços para anotar os números dos seus candidatos. Nessas eleições, você pode escolher o seu destino. Vote! Em Fortaleza, 10 horas, 2 minutos. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Universitária FM. A partir de agora, Brasileirinho, nosso encontro dominical com o choro instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto. No áudio, Assis Lima. E daqui a pouquinho, apostos, o nosso regional Cordas que Falam, tocando ao vivo para você. 3366-7474 é o telefone da sua participação. Ligue e fale com o nosso escriba, Januário Bezerra. Pela internet, estamos aqui no MSN, programabrasileirinho@hotmail.com. Adicione aí no seu MSN e converse diretamente com a gente até o meio-dia no programa Brasileirinho. Vou repetir aqui o endereço do MSN, programabrasileirinho@hotmail.com. E temos aqui uma nota de utilidade pública, aliás, utilidade particular, mas que serve ao público. É que foi roubado um Fiat Metálico ano 95, sexta-feira pela manhã, lá na rua Oswaldo Cruz, ali na Aldeota, próximo a Tomás Ascioli. E qualquer informação você liga para cá agora. A placa do carro é HUH6915. O carro tem rodas de magnésio, pintura metálica cinza. HUH6915 é um Fiat ano 95. Você liga para cá, se tiver alguma informação desse carro, você será bem gratificado. 3366-7474 é o telefone da sua participação. E hoje temos três efemérides importantes para a música popular brasileira. Hoje, exatamente hoje, 10 anos de saudades do grande violonista Baden Powell. Hoje também completa 65 anos a grande cantora baiana Gal Costa, o nome de batismo dela, Maria da Graça Penaburgos Costa. Exatamente em 26 de setembro de 1945 nascia Gal Costa e já é história na música popular brasileira. E hoje também 50 anos do cantor, compositor e músico cearense Rosa Mato. Então estamos cheios de efemérides antes de começar ao vivo com o nosso programa Brasileirinho e o Regional Cordas que Falam. Vamos ouvir então o violão afiado e afinado de Baden Powell em duas apresentações antológicas em 2005 em Berlim, lá na Alemanha. Show gravado ao vivo, ele toca pra gente com sua voz sussurrada. Tem três temas desse concerto, aliás, dois. O terceiro é o Birimbau, clássico da parceria dele com o Vinícius de Moraes, que também compôs ao lado dele Samba em Prelúdio. Então, de Pixinguinha naquele tempo, depois Samba em Prelúdio, de Baden e Vinícius, e depois Birimbau, as três com Baden Powell no violão. Vamos ouvir. Thank you. sem você. Não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu poeta, eu não sou ninguém. Sem você, meu Vinícius, eu não sou ninguém. Ah, ninguém. O segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião. Olê, água de beber, camarada, água de beber, olê. Ferro de goma, camarada, ferro de goma, olê. Faca de cortar, camarada, faca de cortar, olê. Ferro de furar, camarada, ferro de furar, olê. vou dizer que já chegou para lutar. Sirimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camarada. E tá aí o grande Baden Powell, hoje, exatamente hoje, 10 anos de saudades do Baden Powell. Ele vai ser homenageado também 14h no nosso Memória 107. 14h, não perca, 10 anos de saudades de Baden Powell. Vamos contar um pouco da história dele e mostrar suas músicas e suas composições interpretadas por outros artistas da música popular brasileira. Vamos homenagear mais dois artistas da música popular brasileira com aniversário hoje. Daqui a pouquinho, ao vivo, nosso regional Cordas que Falam. Guerreiro, violão de seis cordas, Márcio Ramalho, violão de sete cordas, Saraiva no bandolim, Luiz José no cavaquinho e Fernando no pandeiro, é a formação do nosso regional Cordas que Falam, ao vivo, desculpem, ao vivo daqui a pouquinho. E você ligando e participando com a gente, 3366-7474 é o telefone da sua participação. Pela internet, programabrasileirinho@hotmail.com. Se você quiser conferir também o som do nosso programa pela internet, www.radiouniversitariafm.com.br. Agora vamos homenagear Gal Costa, hoje 65 anos da cantora baiana. Maria da Graça Pena Burgos Costas é o nome completo dela. E hoje também 50 anos do Rosa Mato, cantor e compositor cearense. Vamos ouvir o samba choro Teco Teco com Gal Costa, depois o choro Riacho das Cacimbas com Rosa Mato cantando, acompanhado pelo regional do violão de sete cordas do Ribamar sete cordas no violão e regional, acompanhando aí o Rosa Mato na música Riacho das Cacimbas, é um choro. E no final do bloco, o clássico Noites Cariocas,

nas águas mortas do riacho das cacimbas. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nele cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas que tanta mentira eu ando pregando, supondo talvez me enganar. Mas que tanta crueza sem minha certeza é maior do que tudo que há. Todas as vezes que eu sonho é você que me rouba justeza do sono. É você quem invade bem sonso e covarde as noites que eu tento dormir mesmo em paz. Sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que expulsar todo o mal que você me roubou. Custe o que me custar, vou desanuviar toda a dor que você me causou. Eu vou me redimir e existir, mas sem ter que ouvir as mentiras mais loucas que alguém já pregou nesse mundo pra mim. Que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Covarde pedindo perdão, mas sei também que o meu coração não vai querer se culpar só de humilhação. E tá aí Gal Costa, de Jacó do Bandolim, Hermínio Belo de Carvalho, Noites Cariocas. Antes, o Rosa Mato, de sua autoria, Riacho das Cacimbas. Nessa música, nesse choro gravado aqui no estúdio do Marcílio, aqui em Fortaleza. Olha aí quem está tocando. Eu já tinha falado no Ribamar, mas me ligou agora o Mário Luiz Alvinegro, de Quatro Costados, Mário do Cavaco. Disse, ó, além dele, do Ribamar, tem o Mário no Cavaco, Macaúba no Bandolim e Paulinho do Pandeiro. Só fera, acompanhando aí o aniversariante Rosa Mato, na música Riacho das Cacimbas. Antes teve o samba choro Teco Teco, com Gal Costa, homenagem aos 65 anos da Gal Costa e os 50 anos do Rosa Mato. Por falar em Gal Costa, que é baiana, no estúdio, pela internet aqui com a gente, o Elvis Camps, falando aqui dos seus comentários de futebol e também sobre, sobre o nosso programa. Ele diz o seguinte: hoje domingo, Salvador está esfuziante. Motivo: o Esporte Clube Bahia, o preferido por 10 entre 9 baianos, derrotou o Esporte Clube do Recife, lá mesmo em Pernambuco, por 2-1. A vitória foi completamente inesperada por uma série de razões, entre elas os desfalques. O tricolor baiano jogou sem 5 titulares e, como se viu, não fizeram a menor falta. Tudo isso em paz. Vamos ter um brasileirinho supimpa. Grande abraço para todos de Fortaleza, diz aqui o Mário Kempis, anunciando também que está ao lado do lado dele, Ari Osvaldo, filho de 17 anos, Ele está ensinando a ele como é aprender a boa MPB, conforme sabemos, nada a ver com as porcarias ainda tão graçantes nas emissoras de FM comerciais do Brasil, diz aqui o Elvis Campos. Gal é bela, é mágica, mora em Salvador, mas a rádio daqui, infelizmente, muito imediatista, só dá pagode e axé. Nem me refiro mais ao abjeto tema. Enfim, vamos de brasileirinho, estamos bem servidos de música boa, diz aqui o Elvis Campos pela internet. Vamos fazer um breve intervalo, voltando logo em seguida. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.